Abrem-se as cortinas, sobe a adrenalina. Não pipoco, mantenho o foco e a disciplina. Minhas ideias coloco num caderno ou num bloco. E o poeta invoco entoando rimas. Se é de verdade, você sabe bem. Pois só covarde faz alarde até tarde, sempre pra alguém. E comédias pra falar mal tem. Hipocrisia e fantasia que em dia de carnaval tem. Perdeu-se o foco na eleição, sabem quem eles são. Mas querem saber bem mais da seleção. Só se vê melação nessa televisão. Malas no futebol, balas nas suas mãos. Calma, tiozão, vão acabar com esse absurdo. A Copa, as tropas resolviam tudo. Anota a cota do que o cote diz. Não se contradiz, mantenha a sua raiz. Mantendo a raiz, nossa diretriz. Rap faz feliz esse aprendiz. Mantendo a raiz por todo o país. A força motriz do que faço e fiz. Mantendo a raiz, nossa diretriz. Rap faz feliz esse aprendiz. Mantendo a raiz por todo o país. A força motriz do que faço e fiz. Independentemente dos comédias, dando papo reto mas sem explorar tragédia. Com desenvoltura, sigo sem fazer média. Estudo a cultura pra numa futura ser enciclopédia. Ainda um aprendiz na arte dos microfones. Longe de ser um camal, indião ou vitones. Matéria-prima, espião e outros nomes. Mestres que eu sigo na net e nos fones. Quero andar com quem manja, não com esse estanga frouxa que na dizinda se arranja. Conhecimento que o mascote por aqui esbanja. Sim, é nós Queiroz, mas aqui não tem laranja. Respeito a caminhada e suas tradições. Respeito a juventude e suas contradições. Temos que evoluir, mas se a árvore cair, é que aí a raiz já perdeu para os cifrões. Mantendo a raiz, nossa diretriz. Rap faz feliz esse aprendiz. Mantendo a raiz por todo o país. A força motriz do que faço e fiz. Mantendo a raiz, nossa diretriz. Rap faz feliz esse aprendiz. Mantendo a raiz por todo o país. A força motriz o que faço e fiz. Eu não rimo por embalo. Mantenho a técnica, exercício.